Giro 49, página 442. O comandante é muito justo, explicou Edgard. Recebemos rações completas. Em Port Jackson, os fuzileiros cortam nas dos condenados para poderem comer melhor, tal como no Scarborough e no Alexander. Richard suspirou de felicidade. Mas tinha ouvido dizer que não havia aqui legumes, que as lagartas tinham comido todas as folhas e rebentos. Garth passou o braço pelos ombros da mulher que se encostou a ele, satisfeita. É verdade que as lagartas comem muito, mas não comem tudo. Todos os dias o comandante manda as mulheres para as parcelas de terra para apanharem as lagartas e envenenarem os ratos com uma papa de vidro de garrafa moído. Também dá resultado com os papagaios. Levou um dedo ao nariz e riu-se. O Sr. King é grande bebedor de vinho do Porto. Esvazia umas quantas garrafas por dia, de modo que nunca temos falta de vidro para moer. E as lagartas vão e vêm durante um mês e meio, e desaparecem durante o mesmo tempo. Há duas espécies, as que gostam de umidade e as que gostam de tempo seco. Por isso temos lagartas em todas as condições atmosféricas. Bichos malignos, aclarou a garganta. Não trouxeram livros, pois não? Perguntou com naturalidade. Por acaso eu trouxe, e não me importo de te os emprestar, desde que cuides bem deles e depois me os devolvas, respondeu Richard. Como será que a minha barriga vai aguentar os legumes depois de tanto tempo? Onde são as latrinas? São bastante longe, de modo que não te ponhas à espera. O Sr. King é muito esquisito. Insistiu que fossem abertas onde não pudessem contaminar o lençol de água. Bebemos a água do Val, que é ótima. Ninguém se pode lavar nela, acima do sítio de onde é recolhida. E a pena por urinar no ribeiro são 12 chicotadas. Mas por que o hão de fazer? Há árvores aqui. Joey Long, que comera antes dos outros, pois tivera de ir apresentar-me a Gregor, a Delfínia, foi mostrar a Richard onde eram as latrinas, e depois dar-lhe a conhecer a casa que lhes fora destinada. Tudo isto à luz de um pau de pinho que terminava num grosso nó. O archote ideal. Richard apreciou, espantado, o interior da casa. É só para nós, para mim e para ti, disse Joey, satisfeito. Estás a ver? Tem uma janela de cada lado e pode fechar-se com uma gelosia. Vês? A madeira está fixa com pregos. Só precisamos de assobir se houver um vendaval. Nat diz que é raro a chuva bater de leste ou de oeste, geralmente vem de norte. O chão era um tapete de estranhos ramos, folhas. Pareciam caudas escamosas com cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento, que eram ao mesmo tempo firmes e fofas debaixo dos pés. Por baixo delas havia uma fina camada de areia e depois o leito de rocha. Encostadas à parede sem janelas que dava para a lagoa, havia duas camas grandes de madeira com colchões altos e grandes almofadas. Uma cama grande só para mim, Joey? Richard ergueu o colchão alto e descobriu que este assentava sobre um entrançado de corda e que, tal como as almofadas, estava cheio de penas. Penas! Exclamou a rir. Acho que morri e fui para o céu. Esta era a casa do serrador, explicou Joey, deliciado, por ser portador de tanta sabedoria. O serrador era um marinheiro dos Sírios e dividia a casa com outro, do mesmo navio. Nat disse que morreram os dois afogados há 3 meses, no mesmo acidente no Recife. Como eram homens livres, tinham tempo para andar pela ilha e matar pássaros para encher colchões e almofadas. Herdámos a casa e as camas. De súbito pareceu desanimado. Nat disse que teríamos de as dar aos senhores Donovan e Livingstone assim que a casa deles fosse construída. É o que vai acontecer depois da partida do Golden Grove. Por enquanto, estão na casa do governo com o Sr. King. Esta tem apenas 3 metros por 2,5, mas a casa do Sr. Donovan vai ter 3 por 4,5. Neto foi o carpinteiro-chefe. Mas como é um condenado, essa função pertencerá a partir de agora ao Sr. Livingstone. Não me importo se só puder experimentar o colchão e as almofadas por uma noite, respondeu Richard. Tenciono gozar-me bem deles. Mas primeiro vou até à praia, limpar todo este suor. Vem tu também, Joey. Mas Joey fincou os pés e recusou ir meter-se, nem que fosse só até aos joelhos, naquela água cheia de monstros invisíveis que o queriam devorar, a ele e a MacGregor. Richard foi sozinho. O céu não tinha nuvens. As estrelas eram fantásticas. Deixando a roupa na areia, Richard meteu-se numa água surpreendentemente fria e ficou encantado. A mais pequena ondulação criava cintilações e tremuras de luz, de tal forma que parecia estar a tomar banho em prata líquida. Oh, aquele mar! Que maravilhas esconderia! Parecia ter fogo no interior. Não sabia porquê. Apenas podia gozá-lo. Ver a água escorrer-lhe dos braços em luminosos regatos e abanar o cabelo para libertar gotas cintilantes. Que beleza! Sentiu-se cheio de força, como se por magia natural aquele mar vivo lhe transmitisse ao corpo as suas energias. Quando se voltou para sair da água, viu que a ilha era aparentemente baixa, vista de fora. Agora que estava nela, os montes erguiam-se íngremes por trás daquele prato liso que era a costa. E por todos os lados os pinheiros pontiagudos se recortavam no céu noturno. Eram aos milhares. Uma vez seco e tendo sacudido a areia que se lhe agarrava ao corpo, voltou para casa e para a enorme cama de penas. Nela se deitou sibariticamente, com tal conforto que durante várias horas não conseguiu adormecer. O ar, tão calmo, tão poucos sons, o ondular de um suspiro de vez em quando, o grito de uma ave marinha, o sussurro das ondas avançando e recuando no recife. Joey não ressonava, MacGregor também não. Naquela ocasião, havia já 4 anos que tinha entrado na prisão de Bristol e nunca passara uma noite sem uma sinfonia de roncos, nem mesmo quando dormia sozinho com Lizzie Locke, pois os ruídos dos homens no compartimento ao lado penetravam a parede de folhas, como se esta fosse de papel. Até aquela noite. E não conseguia dormir, tanto era o prazer. Ned Westlake, uma das pessoas do grupo original de King, cerrara com o afogado Westbrook, de modo que havia 2 equipas para implicar uma com a outra, Blackall e Mariner, Westlake e Humphreys. Westlake disse que a marca a atingir eram 898 pés de superfície em 5 dias, mas quando havia apenas uma equipa para cerrar. Pés, medidas quadradas e não lineares nem cúbicas. Assim representa 30 vezes 30 pés de madeira cortada. A fim de nota. Embora não fosse um homem livre, como o afogado Westbrook, Richard, principalmente porque vivia na casa do serrador, guardada para o substituto do Westbrook, que King pensara ser um homem livre, tinha-se tornado o serrador-chefe. A primeira decisão que tomou não foi inteiramente popular, mas obedeceram-lhe. Recusou-se a permitir que as 2 equipas fizessem o que queriam e que era serrar cada uma delas em dias alternados. Se o fizerem, os vossos músculos distendem-se e a dor será pior, disse. Bill Blackall e Will Mariner, de manhã. Ned Westlake e Harry Humphreys, de tarde. 5 horas por dia são suficientes numa serração destas. Cada um dos 4 ajudar-me-á, à vez, a amolar as serras. A seu tempo, todos teremos a possibilidade de serrar e de amolar. Quem não estiver a serrar ou a amolar, pode pegar no machado e ajudar Joey a retirar a casca dos troncos. Quanto mais depressa e melhor o fizermos, De mais privilégios gozaremos. É preferível ter uma arte ou uma profissão a servir de pau para toda a obra, no trabalho geral. Se bem o entendi, o Tenente King vai dar-vos autorização para serrar madeira nos vossos dias livres, que servirá para construir-vos as vossas casas. Pensai nesse prazer. Teto e paredes, a que podem chamar vosso. No fim do terceiro dia de trabalho, o ritmo começou a aumentar. Quando a primeira semana terminou, tinham serrado 500 pés de superfície num único dia. E no fim da segunda, o número subiu para 750. Joey Long era o trabalhador que permanentemente descascava as árvores. Muito bem, todos vós, exclamou o Tenente King alegremente para as equipas da serração. Depois do Golden Grove ter largado, no dia 28, agora vamos prosseguir e construir mais casas, pois informaram-me que virão para cá muito mais pessoas. 60 para já, 200 no fim do próximo ano e muitas mais no ano a seguir. Sua Excelência quer a Ilha de Norfolk e Port Jackson do mesmo tamanho. King andava de um poço para o outro, voltando depois para os 6 homens reunidos. Devo-vos tempo de folga. Na Ilha de Norfolk, trabalhamos de segunda a sexta para o governo. Ao sábado, trabalhais para vós e ao domingo descansamos. Depois do serviço divino que eu dirijo e que aqui é obrigatório para toda a gente. Entendido? Enquanto tivemos de carregar o Golden Grove, haveis trabalhado para o governo, 2 sábados e 2 domingos. Como hoje é terça-feira, ninguém voltará a trabalhar para o governo senão na próxima segunda. Aconselho-vos a usar este tempo para serrar a madeira para as vossas casas. Continuai a fila para nascente. A terra por trás de cada casa, até ao pântano, será utilizada pelos ocupantes como jardim para plantar legumes. Os agriões crescem maravilhosamente nos bocados mais úmidos e as lagartas não os comem. Por isso, plantem agriões, independentemente do que vos apeteça e do que os armazéns vos derem. Olhou para Richard, o seu serrador-chefe, que não era um homem livre. Morgan, preciso de informações e, por favor, acompanha-me. Enquanto caminhava a seu lado, Richard achou que o tenente era, de facto, muito educado. Acompanhou-o pelo atalho que levava da serração à casa do governo e aos abrigos que serviam de armazéns, um dos quais, reparou, abrigava o barquinho e outro, ainda mais pequeno, feito de bocados de escória que se afundara no recife, provocando o afogamento de 4 homens. Willie Dring, Joe Robinson, Neddy Smith e Tom Watson, 4 jovens fortes, sem compromissos e loucos pelo mar, iriam manobrar o maior para pescar sempre que possível. Descobri que a minha casa não está situada sobre o solo profundo que aqui abunda. Assim consegui escavar uma espécie de leito de pedra, não muito dura, e fazer uma bela cave seca. Fiz o mesmo debaixo da casa do cirurgião Jameson, que é agora um armazém. Mudei-o para o vale. A natureza da costa justifica o facto de todas as casas serem construídas para nascente nesta elevação rochosa, entre a praia comprida e o pântano. Podemos meter as vigas de suporte na pedra, disse o Tenente King, ao passarem pela casa do governo. Gostas de peixe? Perguntou, mudando de assunto, com um daqueles tangenciais saltos de pensamento que Richard imaginava serem típicos da sua pessoa. Sim, senhor. Pensei que esses tipos ficariam satisfeitos por comer peixe fresco em vez de carne salgada, mas a maior parte fica ofendida quando lhe o apresento, ou então se mando servir tartaruga. Não percebo. Palavra que não. Encolheu os ombros. Assim, quando são demasiado turbulentos, mando-os chicotear. Parece-me que nunca terei de o fazer contigo, Morgan. Richard sorriu. Prefiro o peixe ao gato, senhor. Desde que fui preso, nunca fui chicoteado. Sim, isso é verdade em relação a muitos de vós. Já tinha reparado. Saíste-te muito bem com a divisão de trabalho. Uma equipa de serradores não bastava. Qual será, na tua opinião, a melhor medida de troncos, dados os instrumentos que temos? No máximo 1,80m de diâmetro, senhor, até sermos equipados com serras maiores. Seria uma grande ajuda se tivéssemos uma serra de corte transversal para ser manobrada por dois homens. Por isso estou a transformar a nossa única longitudinal de 2 metros para o corte atravessado do veio, de um modo mais eficaz do que as que são usadas no poço, disse Richard, falando muito à vontade com o tenente. É tão diferente do Major Ross como a água do vinho. Porém, também com esse conseguia entender-me bem. Este homem é muito paternal e considera-nos a sua família, o que não está na natureza do major. Mas o ter vindo para Port Jackson serviu para me mostrar o muito que os fuzileiros nos cortavam as rações para aumentarem as suas. Mas não os culpo. Também tenho fome. Nem o governador Philip, nem o major Ross alguma vez assistiram ao que Fraser faz nos armazéns. O que serve para mostrar que, quanto mais importante é o governo, menos sabe o que se passa nas suas bases. O tenente King é escrupuloso. Guarda ele os pesos e verifica-os, comparando-os com o seu conjunto aferido. Tivemos uma refeição de tartaruga fresca e várias do peixe mais delicioso que já comi. Depois da primeira refeição de carne fresca, todos nos sentimos 1000 vezes melhor. Já para não falar que aqui há sempre legumes verdes para comer. Apesar das lagartas e das ratazanas, não há escorbuto na ilha de Norfolk. Mas posso compreender a aversão de alguns homens a refeições marinhas. Não foram criados a comer peixe e consideram a carne a única dieta aceitável. Há também a necessidade que temos de sal. Segundo o primo de James Farmacêutico, quanto mais um homem transpira, mais sal necessita. Sim, estou muito satisfeito por estar aqui. É melhor do que Port Jackson e não há nativos a temer se nos aventurarmos para o interior. Mesmo assim, dizem as histórias contadas à volta da fogueira que as árvores e as vinhas são tão densas que até o tenente King se perdeu lá. O que tens para me contar, Morgan? Perguntou King. Quando começaram a atravessar o pântano sobre uma ponte improvisada, montada sobre estacas, formadas por troncos de pinheiro, enterrados na lama, que não era muito profunda. Só que a serração precisa de um toldo para abrigar os serradores do sol e da chuva. E se deseja construir alguma coisa que precise de traves maiores do que 3,5 metros, terá de abrir um segundo poço e fazê-lo mais comprido, Sr. King. Havia um abrigo sobre a serração, mas foi levado este inverno por um vendaval, que só te digo, aqui são muito violentos. Usei os restos para escorar a cave por baixo da minha casa, mas percebo que tínhamos de construir outro abrigo e depressa. A força do sol aumenta todos os dias. Percorreram o pântano e chegaram à margem de um ribeiro que mais parecia terminar nele do que atravessá-lo. King virou à esquerda e começou a subir um atalho que serpenteava por um vale mais largo do que a terra, entre os montes íngremes, que vinha ter ao que King batizara como Cidade de Sydney. — E as serras? — perguntou King. — Cheguei mesmo a tempo — disse Richard com simplicidade. — O Major Ross fez muito bem em mandar de ti. E não a um verdadeiro serrador. Aqui ninguém tinha mais do que uns rudimentos na arte de emular. Apraz-me saber que consegues transformar a tal serra numa transversal. Assim poderemos aumentar o número de troncos. Reparei que já tinhas cortado os troncos arrastados para o poço. Deteve-se antes de chegar ao vale, dando a volta a um rochedo que havia a norte. Chamo a isto o Vale de Arthur, em honra do nome próprio de Sua Excelência. A ilha grande, a sul, tem o seu apelido, Ilha de Philip. O cultivo de plantas vai ser gradualmente transferido da cidade de Sydney para aqui, pois este sítio goza de alguma proteção dos ventos de sul e de oeste, e espero que também do vento de leste, do outro lado deste rochedo. Aquela colina, a sul, entre o Val de Arthur e o mar, é o Monte George. E estamos a limpá-lo lentamente para semear cereais, bem como nas colinas mais a norte. Já temos algum trigo e milho. Lá mais ao fundo, há cevada. A nova serração deverá ficar um pouco mais acima. A atual está muito afastada, mas pode continuar a tratar dos troncos 3,5 metros, trazidos dos montes por trás, dentro da própria cidade de Sydney. Tinham caminhado em redor do rochedo e voltavam-se mais ou menos para o oeste. O sol do vale descia cerca de 6 metros a pique, com o ribeiro caindo numa fina cascata pela encosta. O comandante apontou para ele. Tenciono fazer uma represa no ribeiro daquela encosta, Morgan. Há lá um terreno fundo com capacidade para fazer um lago de água, de onde possa sair um fio para irrigar as hortas do governo, um pouco mais abaixo. Espero poder um dia instalar uma azenha na minha represa. Neste momento, estamos limitados a moinhos manuais para moer os cereais, embora tenhamos guardada uma mó para o dia em que haja força motriz para utilizar. Se tivéssemos bois ou mulas, já o poderíamos fazer. Seria também possível usar homens para a fazer girar, mas esses também não são suficientes. Um dia, riu e agitou os braços. Como viste, o celeiro está quase terminado, mas tenciono construir um muito maior e um cercado para os animais, aqui na margem sul do ribeiro. Os ventos salgados, Morgan, os ventos salgados, atrofiam todas as coisas vivas, exceto pinheiros, linho e as árvores que crescem abrigadas. Encontrei o linho. Os idiotas de Port Jackson não descreveram bem a planta e pronto. Faz uma excelente cobertura para os telhados, mas não conseguimos fabricar lona com ela. Soltou outra gargalhada e voltou a falar do Val de Arthur. Sim, os ventos salgados. Temos de encontrar um lugar melhor para os legumes do que um monte mesmo em frente da ilha de Philip. Tentei proteger as plantas com sebes, mas não adianta. Portanto, os legumes serão transferidos para o vale. Depois foi tratar de um assunto urgente, de que pareceu subitamente lembrar-se, e deixou Richard sozinho no meio do Val de Arthur. O tempo estava pesado e ameaçava chuva. Embora desejasse subir mais para explorar aquela terra, Richard pensou ser provavelmente mais prudente regressar à cidade de Sydney. Mesmo a tempo, mal entrou em casa, a chuva começou a cair torrencialmente. Joey veio da horta a correr, logo seguido de MacGregor. Pela primeira vez, Richard perguntou a si próprio onde iria passar os dias de chuva, até a serração receber um novo teto. Gostava muito de ler, mas agora que comia o suficiente, precisava de gastar energia física. A chuva era quente. Deixou a cabana a Joey, a quem bastava deitar-se na cama, afagar o cão e cantarolar desafinado. Caminhou pela praia com os sapatos calçados. Haviam-no avisado de que as pedrinhas eram afiadas como lâminas e tinham aleijado muita gente. O semicírculo de Turtle Bay parecia tão sedutor à chuva quanto ao sol, com o chão de areia pura, a água cristalina, os pinheiros aproximando-se o máximo que a terra permitia. Despiu a roupa encharcada e foi nadar, descobrindo que a água estava agora mais quente do que quando havia sol. Depois vestiu de novo as calças de lona, calçou os sapatos, pôs a camisa em volta dos ombros e voltou-se para ver se havia algum lugar que lhe servisse de abrigo para ver o mar enquanto a maré subia. Stephen Donovan tivera a mesma ideia. Richard deu com ele abrigado num afloramento na ponta Hunter, onde cresciam alguns pinheiros. Olhava para o Recife e em direção à ponta Ross, ao ocidente. Alguma vez viste uma coisa tão bela? Perguntou Stephen. Richard poisou a camisa sobre a rocha e sentou-se em cima com os braços em redor dos joelhos. A chuva tinha parado naquele momento e o vento virara a norte, ondas altas batiam no recife, enrolando-se como algodão doce em volta de um pau, antes de explodir em muralhas de espuma branca. E o vento, superando bruscamente na direção contrária, tomava a espuma em plumas e véus, lançando-a para trás, por cima das ondas. Não, acho que nunca vi, respondeu. Continuo a tentar ver o nascimento de Afrodite. O céu clareou a sul e a oeste, o suficiente para que o pôr do sol pintasse de ouro os farrapos de espuma. Logo recomeçou a chover, mas de mansinho. Estou encantado com este lugar, disse Steven, suspirando. Entretanto, tenho passado o tempo no fundo do poço da serração com uma serra no colo, disse Richard com ar estranho. E o senhor, que tal? Como superintendente do trabalho dos condenados, queres tu dizer? Sim. Não é um trabalho muito agradável, Richard. Lembras-te do Len Dyer? Como poderia esquecer essa doninha? Há 3 dias levou as coisas ao extremo, quando me informou que não recebia ordens do maricas de merda e que quando tomasse a ilha, eu seria o primeiro a bater. A seguir iria a minha boneca loira, o Florzinha Livingstone. Parecia gostar muito do som da palavra merda. Utilizou-a mais vezes do que Florzinha. Veio de Londres. É a expressão que mais usam lá. Richard voltou-se para ele. Mas Donovan desviou o olhar. O que aconteceu a seguir, Sr. Donovan? Quem me dera que me chamasse Steven. O único que me chama assim é o Johnny. Ergueu os ombros e baixou o queixo. Mandei que o grumete Heritage o castigasse com 48 chicotadas. Felizmente para mim, o Dyer não se fez estimar pelo Heritage, de modo que lhes deu com força e com o pior chicote. Houve resmungos da parte do Francis, do Peck, do Pickett e de mais uns quantos, mas calaram-se depois de terem visto as costas do Dyer. Por fim, lançou os olhos para Richard com uma expressão dura. Deviam ter percebido que o facto de um homem preferir o seu próprio sexo não indica que seja um fraco de espírito ou tímido, não é verdade? Mas não. Muito bem, sobrevivi mais de 15 anos no mar e granjeei algum respeito, de modo que não vou aceitar insultos de pessoas como o Len Dyer. Creio que agora já percebeu. Se fosse assim, tomava cuidado, aconselhou Richard. O pior é que quase não sei nada daqueles que não estão relacionados com a serração. Mas apercebi-me, no Golden Grove, de que havia no ar qualquer coisa aguerrenta. O quê? Não sei. Nada disseram ou fizeram perto de mim, desde que lhes dei o pontapé nos tomates. Talvez que o Dyer estivesse a tomar a temperatura da água nas suas vizinhanças, quando foi insolente. Se foi o caso, agora passa a conhecê-lo como a besta do maricas de merda. Richard sorriu. Sinceramente, tome cuidado. Steven pôs-se de pé. São horas de jantar, disse, estendendo a mão para ajudar Richard a levantar-se. Se souberes alguma coisa, diz-me.